0, ponto 0, 2, 0, para o... Azul 490, autorizado a linha aérea, colapso 10, vento 100, 0, autorizado a linha aérea, colapso 10, 049, 80. Iniciando azul 4987. 05, copia? Ah, sua, escuta. Autorizado Recife, nível 330, da cola da 110 com primeira curva esquerda, na saída Cuca, transição Caju. Então, peso 197, primeira via, após conforme vai. Transponder 5104, controle 1199 desse voo. Aprovado Recife, o 330, rota do plano, decola da 10, Cuca Caju à esquerda. Segue a rota do plano. 5104, estendeu o 198 aí. 1998 controle, eu peso 197 a primeira aerovia após conforme, Cuca transição Caju. Correto, Cuca Caju 017, 198 controle. Yeah. Montan 3305, confirme somente a transição copiada. Afirmo, Cuca Caju, curva à esquerda. Tensa 3305, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Sente. Azul 4980, decolou 05, chama controle 1998, bom voo. 098 com controle, azul 4980, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, azul 4980, Libra 1200 pés na PUCA. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350, voa PUCA. 350, voa do PUCA da presente, azul 42490. Adoro, tá? 3178. Chama a torre, frequência 1986. 86, 3178, obrigado, tenha uma boa noite. Back, ponte 7. Salvador, muito boa noite, Otan 31, 3178 a 2 milhas do Índio Oceano. 3178, continua a aproximação, tráfego na 9, estado, QNH 1095. 1085, continua na aproximação, tá 3175. Tá 3305, autorizado, T-Bag, acionar, reporte, táxi. Samara, para o táxi, tá 3305. Autorizado pouso 90 graus, 099. Autorizado pouso 90, tá 3178. Zona 78, solo Zona 1, liberei direito, taxi via alfa, reporte antes da Juliette. Aí virá a direita, via alfa, reporte antes da Juliette, o TAN 3178. Eu volto taxi via Alfa, Juliette, Alfa, via Parte 1, Índia, no ponto de espera, chama pronta, altimetro no 0, no 5. Via Parte 1, no 3, 0. Ryanair 6224, autorizado para Aracaju. Nível de voo que eu tenho autorizado aqui é 190, copia? Ou aguardo a coordenação do 230? 190 para Aracaju, via USP 33, a subida será a subida ponte, curva à esquerda, decolão da pista no zero, 5-1 no 5, transponder o controle em 19-8. Confirmando para Aracaju, 190, transponder 5-1 no 5, 19-8. Conde para Aracaju. Conde, Caju. Correto para o pushback, chamamento em 1862, no portão 4. 1862, liberado. Para confins. General 9973, aguarde um minuto, cópia, mantenha a escuta, prepara a saída, salvo 1. Aguardando, salvo 1, general. 3178, prossegue o ataque via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette até o 06, tá, 3178, obrigado. Então, 3305 autorizado, linha aérea colapso no 0, vento no 00 graus, 99. Autorizado, alinhada de colar da 10, tá? 3305. Confirma na hora, chama o ar, a transmissão está muito baixa. 1.5972 número 2 para a Copa Guarda. Então, 3305, decolada, zona 71, controle em 119, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa noite. Azul 4959, Parelhão, e número 3 para cópia, guarda. 3305, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, voa Puka. 330, voa de Puka, Federal 9973, copia? Federal, copia. Autorizado com o FISIVIL 360 da cola da 10, com primeira curva direita na saída São 1, Leda da Monte. O peso 10 é a primeira aerofia após conforme rota, após por base e conforme rota. Transponder 5110, controle 199.8. Autorizado com o FISIVIL 360 da cola da 10, com primeira curva direita no sentido da São 1, Leda da Monte. Abre o Zulu 10 por Bárbara, após conforme rota do plano. 5110, transponde 198, controle de saída federal 9973. 09973, cotejamento correto, report front, só repetir back acionamento. Passará no grau. Foi o azul 5001 no chão à torre. Gente, número 3 para qual que é baixo? São 1. Copia. Autorizado Galeão, nível 360 da cola da 10, com primeira curva direita na saída São 1 no Leda Doco. Sobre o peso 144 a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 51114, controle 199.8. E o 5972-5114 no transponder. Protegimento correto é a parte. Pronto para o pushback acionamento. Autorizado é a parte táxi. Azul 4959, copia. Pronto, copia. Autorizado Ilhéu, GV140, da cola da 10, com primeira curva à direita na saída Coral, Uno Bravo. Transponder 5113, controle em 199.8. Autorizado 140 Ilhéu, Coral, Uno Bravo, é a saída pela 10, curva pela direita, 5113, transponder 119.8, azul 4959. Azul 4959, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Já está pronto o cheque de saneamento. Azul 5001, copia? Tudo para a cópia 5001. A gente mantém a escuta mais ou menos tempo, por gentileza. O azul 4959, pronto, confirme. Afirmo, pronto. Gente, é autorizado o pushback de saneamento, reporte táxi. Porta táxi. Azul 4959, informo que o Boeing 727 da Rio está realizando o pushback na entrada do pátio 3. Afirmativo, azul 4959, atualizado, chamada para o táxi, ficar atento. O azul 5001, agora sim, copia? Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, com a primeira curva direita na saída São 1, no Leda da Morte. No peso 10, Taubaté conforme rota, transponder 5112, controle em 199.8. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, curva direita, São 1, no Leda da Morte, autorizado 10, campo Bravo Eco, 1112, Azul 5001, cotejamento correto, é a parte pronto para o pushback acionamento. Sou Torre Oxenário 6224, pushback acionamento, 04. Oxenário 6224, abaixo para o pushback acionamento. Alara. Paulo Salvador é o Rio 5974. Rio 5974, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída

Confirma pra eu ver? O Rio 5972 está que teve a parte 1 no Índia, vamos esperar chamar pronto, altímetro 0095. Salvador, é o azul 4959 para o táxi, 67 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador. 67 Salvador, confirma a autonomia? 2 horas de autonomia. Sim, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 095, segue como número 2, ponto de via parte 1 até a Índia, segue como número 2, reporta pronto, azul 4959. Salvador, o Rio 5974 está pronto para o pushback acionamento. Rio 5974, aguarde para o pushback acionamento após a passagem da TR da Azul, está descendo no pátio, inicie a repostar. Gente, após a passagem da TR da Azul, livre o pushback, chamarei para o TAN. Confirmar o Torre 6224 após a TR, pode iniciar no 4? Afirmo, aguarde instruções por gentileza, a aeronave acabou de iniciar o táxi. Tranquilo. Cinco zero zero um no gate 03, confirma. Rio 5972, autorizado a linha de colapso no 0, vento 0, 90 graus, 089. Número 2, setor aguarde. Número 2, aguarda. 3600, aciona a identificação. Desça até nível de voo 050. Ajuste em Salvador no 095, reporta ao término de Divi. 959, autorizado NIA e mantém-se no 0. E o 5972 decolou os 29, chama contra nenhum, 99.8, voo. 98, obrigado, boa noite. Salvador Azul 2774, pushback acionamento. Azul 2774, aguarde para o pushback acionamento número 3 em setor. Aguarde para o pushback acionamento Azul 2774. Voa Leda. Ok, para 360, voa Leda, Rio. Azul 4959, autorizado de decolar para o sono 0, vento 090 graus, 079. Tem que decolar, Azul 600, vou ITAP. Teve a Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 0, no 5. Salvador, o Rio 5974, com 3 a bordo, alternando o Galeão com 3 horas e 25 para o táxi. Aqui teve a parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 0, no 5. Táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama torre 118.6, é isso? Azul 4959 decolou 3-2, chama controle 1-19.8, bom voo. 119.8, boa noite. E o 5974 acima, já está na sequência da torre, chama o próximo ponto de pé. Chamarei. Controle Salvador, Azul 4959, boa noite. Azul 4959, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 4140, saída Coral no Bravo. Autorizado 140, Coral na Brava, Azul 4959. Voo no 723, desça para 2000 pés, ajuste no 05. Autorizado Electric X-ray, reporte estabilizado. 2000, ajustado 1500, reportaremos estabilizado no IELTS. Voo 723. Oceana 6224, autorizado de colar no 0, vento 100 graus, 099. Federal 9973, autorizado, pushback, acionar, reporte, táxi. Pushback, acionamento, reporte, táxi, federal. Azul 5001, autorizado feedback acionar, reporte taxi. Torre Salvador, o Rio 5974, no ponto 0910, pronto. Rio 5974, após a rolagem do tráfego à frente, autorizado a NIA e manter o 90. Gente, após a rolagem do tráfego à NIA e manter o 90. Xené 6224, decolou 35, chama controle 119, decimal 8, bom... 198, boa noite, obrigado. Boa noite, 6224. Xené 6224, contato radar na decolagem, suba para o nível 190, saída Conde. 190, Sabistrão, pode voar direto Conde? Afirmativo, autorizado. Direto Conde, obrigado, Sérgio. Rio 5972, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 126, decimal, correção 12835. Ok, 251, 1283. Obrigado, boa noite. Secundário 12835, bom voo. Muito obrigado, 283. 12835. Ah, 35, muito obrigado, boa noite. Rio 5974. Sonho LS, Campa Vista, Gol 723. Gol 723, chama torre, frequência 1186. 186. Torre Salvador, Gol 723. Gol 1723, continua a aproximação, acho que está ali. 723. Zero, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.5, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, sem restrições, Alisa? 2.000 pés, 1.015 o ajuste, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Informativo, 2.000 pés, sim. Com 1.015, autorizado LS, chamada estabilizado, 3.600. Repouso, 1.723. E o 5974 decolou 37, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom serviço. Federal 9973, taxi em via parte 1 no Índio, ponto de espera chama pronto, altímetro no 0, no 5, segue como número 2, à sua frente, o Embraer da Vila. Caixa 3, principal, Índia, 6895, vai seguir o Embraer da Vila, será 1997. Caixa 2001. Bordo, alterna, 2.000 voando Leda, 5974. Azul 2774, autorizado, feedback acionamento, a aeronave acabou de liberar o trabalho. Graças a Deus, feedback acionamento, Azul 2774. 2274, pequena desvio, só para evitar um cúmulo na subida. Azul 4959, voa UNEP. Está presente UNEP, grato, 4959. autoriza e o COV da presente para o 4959 facilitaria a nossa interceptação. 4959 foi solicitação do controle Ilhéus, a PROD UNEP. Ok, eu vou a UNEP então. A 224 vai manter essa prova mais quantas milhas? Mais 10 milhas, a gente já cruza direito. 10. O 41, libera direita, taxi via Alfa, Kilo, Pate 3, 1, Lima é a posição. Gente, gol 723. Tio 6224. Gente. O Chile 6202 aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. O 6202 reporta o término do desvio. Minha 212 tem condições de voar táxi? Torre Salvador Azul 2774, para o táxi 70 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando Serra Bravo, Alfa Romeo. Táxi via parte 1, Índia, ponto de espera chamar novamente, pronto, altímetro no 0, no 5. Livre táxi via parte 1, no Índia, reportando no ponto de espera pronto, no 0, no 5, ajuste caso 2774. Zero 9973, autorizado NA e manter Y0. A gente mantém Y0. O 5001 decolou 43, chama controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. 198, azul 5001, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 5001, decolou sua escuta, passou 1500. Azul 5001, no contato radar na decolagem, subiu para o nível 320, voa Leda. 320, voa Leda, Azul 5001. Salvador, Gol no 354, passo 90 para 170. Gol no 354, aciona a identificação, desça para nível de voo 140, reporta ao término do desvio, reduza para 250 nós. 140, reportará o Gol no 354, reduzindo 250. Rio 5974, chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 1-2835. 1251, alternando 1-2835, Rio 5974. Rodando muito bom, Nike, 1098-2020 para 200. Lono 098. Aciona a identificação, já tem condições de voar para o médico? Pode ser ITAP, peraí. Lono 098, se o ITAP estiver presente, vai manter a restrição no 200, devido ao tráfego que está na sua posição de 9 horas, 10 milhas, sem contato com o controle, mantendo o 190. Ok, o mesmo acho que já foi funcionado já. Ou no 098, ou no 200, funciona agora. Voando em TAP. Lono 098, vai manter o 200, aguardando vetores para o sequenciamento. Guardando, vou 208. Na 6224, registro radar encerrado, 13000 sudoeste da posição COD, chamo o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. 03, mais. Salvador, passaria 2224, aciona a identificação, desça agora para nível de voo 050, via chegada Bomed 1. 050 agora, Bomed 1. Passarelo 2224, mantenha via chegada Bomed 1 no número 5, no sequenciamento. Boa noite, controle Salvador, Federal 9973. Federal 9973, contato radar, suba para nível 360, Voaleda. 360, Voaleda, Federal. Segundo 354. Prossiga. 10 milhas, mantendo a proa 070, a possibilidade de voar a proa de TAP, a proa de Rio. Aguarde. Controle Salvador, azul 2534, informação alta. Azul 2534, aciona a identificação, vê se mantém nível 210, aguarde. Golo 354, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 055, limite ao localizador. Só confirmando a proa esquerda 055. Afirmo, proa 055, o limite ao localizador. 055, limite localizador, golo 354. Pode descer ou 354? Golo 354, desça até o nível 050. 050, golo 354. 1200, mantena, vou no 098. Vou no 098, desça para nível 060. 060, vou no 098. Charedo 2224, como trafegou uma hora, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, passando nível 200, descendo para o nível 060, um Boeing 737-800. Positivo, 38 para Fortaleza, prepara a saída da Momo e aguarda a porta. Qual é a saída? Momo. Momo, o 47. Esquerda por a Zerra, minha Zerra, o Vicente é radial 2-0, Salvador, 2-4. 5-3-4, tem condições de voar com o médico? Zero, 2774, autorizado a alinhar e manter o piscina zero. Uma correção. Preparação para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 040, o limite é radial 280 de Salvador, desça para o nível 180. Preparar de nível 0, curva à esquerda na proa 040, desça para o nível 180 de Salvador. ONA 354. Azul 4959, serviço radar encerrado, 54 milhas do oeste do Salvador. Chama o controle Ilhéus, frequência no 201. Controle Ilhéus, 201, Azul 4959. Azul 5001, chama o centro Recife, frequência 12510, alterna 12835. 2510, 2835, Azul 5001. Oxalé 6212, tem condições de voar Duna? Afirmativo, então. Boa, Duna, 612. 612, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LSX2, reporta estabilizada. 2 mil pés, Duna, com 1015, vai reportar estabilizado, 612. 2534, reduza para 220 nós, ciência do desvio. 220 nós. 098, redução 2509. 2509, foram 098. Batéria do 2224, mantenha no máximo 2309. Mantenha no máximo 2309. Federal 9973, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 12835. 251-2235, chama Recife, federal 9973, desculpa. 1354, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3.0095, voo no 354. 098, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4.015, voo no 098. Azul 2534, desça até nível de voo no 50. Azul 774, decolou 52, chama controle 119, decimal 8, voo. Controle 198, azul 2774, vou trabalhar. Localizador, seu novo limite radial 290 de Salvador. 2290, voo 354. Salvador, boa noite, Azul 2774, decolado, saída Coral 1, Bravo. Azul 2534, Azul 2534, desça para nível 060. Azul 2534, autorizado direita para o 055. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, saída Coral 1, Bravo. Vindo para o 160, solicito 55 para direto de Coral, Azul 2774. Não. Controle Salvador, Azul 2774, vindo para o 160, solicita dar presente para o de Coral. 2774 foi autorizado para o de Coral. Graças, direto Coral, Azul 2774. Controle voa no 354, pode voar para a direita aqui para evitar um cubo? No 354, qual seria para o ideal? Seria 090. 354 para o 090, reduza para 1809. Ok, está mantendo 1809 na proa 90, voa 354. Turno 098, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 035, limite ao localizador, redução para 2009. 035, esquerda, 2009, voo 1209. Uno 354 tem condições de curvar à direita para o 170 interceptar o localizador? Afirmativo, 170, vou 354. 354, direita 170, reposta estabilizado, vai seguir tráfego na sua posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, um Airbus 320 com 200 de ground speed. 354, é. Azul 2534 autorizado, reduza para 2009. Bono 098 para o localizador, curva direita para a correção. Intercepta o localizador nessa proa, Bono 098, desça para 3.000 pés, ajuste no 05. Ele 15-3000 nessa, falei de interceptar, voo no 098. Pareto 2224. Curva à esquerda, proa 035, autorizado a interceptar nessa proa, reporte estabilizado. Esquerda, proa 035, nessa proa está autorizado. E aliás, passaria 2224. Ainda mantém 050? Ainda, afirmativo. Bono 354, autorizado 2.000 pés, reporte estabilizado. Estabilizado, Bono 354. Chané 6212, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 186 com a torre, 6212. Bono 098, desça para 2.000 pés, ajuste no 05, reporte estabilizado. Pois é, reporte estabilizado com o Liquinha, jogou o 0098. 098, vai seguir tráfego da companhia, sua posição agora é de 3 horas, meia dúzia de milhas, com 160 de ground speed. Reduza para aproximação gol no 098. É, iniciando a redução, gol no 098. Passaredo 2224, reduza para 1809. Vai seguir tráfego 3 horas, meia dúzia de milhas, passando o nível 050. Desça para 3.000 pés do passarelo 2224. Desça 3.000 pés, reduzindo para 1.80 mais, passarelo 2224. Interceptando. 534, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.000. Bruno 354, chama a torre, 118, meia dúzia. 86354. Estabilizado, Bruno 098. 098, aguarde transferência. Sim. Bruno 354, continua a aproximação, aguarde que está ali. Pode. Gol 1098, reduza para aproximação, tráfego informado está com 150 de ground speed reduzindo. Reduzindo, com 098. 098, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 286, bom. Pareto 2224, desça para 2.000 pés, reporta passando zona. Desça para 2.000 pés, reporta em zona 2224. Azul 2534, desça para 3.000 pés, ajuste no 05. Cessna 6212, solo ao 00, libere direito, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem já sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 36213. Posição é 2 Lima. Confirmando 2-1. 2 Lima. 2 Lima, no Pátio 3, 6212, obrigado. O 4732 aguardando o copy. Bono 354, na escuta. Senhora, na escuta. Bono 354, autorizado ponto destino 0, vento 090 via 089. Every pouso no 0, Bono 354. Então, 4732, puxa e 1201. Filha do Índia Serra, final da feita 10. Bono 098, continua a aproximação, número 2 em aproximação. Fecha, Bono 098. Então 4732, chame a solinha no 211. Salvador é o 4738, autorização para Fortaleza. Então 4738, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, via Pêndulo 19, nível de voo 350, saída Momo, transição Froti. Decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva esquerda. Transponder 5130, controle 119.8. Autorizado Fortaleza no 350 pela Pêndulo 19. Vai decolar a pista 10, a primeira curva esquerda, na Momo Froti, o transponder é o 5130 e o controle dele 119.8 na 4738. Então 4738, só confirmando saída Momo Cogbu Froti. Momo Cogbu Froti, o 4738. Então 4738, o cotejamento está correto? Pro acionamento táxi, chame a torre 118.6. 18.6 para o pushback, acionamento 4738, obrigado, tenha uma boa noite. Tá, 4738 no 612, pushback, acionamento. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, o TAM 4738. 354, solo 54, libere posição 02. Libere direita, agilizando por gentileza. Taxi via Alfa Juliette até o gate 04. Alfa Juliette 04, gol 354, agilizando. 4, desça para 2000 pés, reporta passando Duna.